David Bowie na Rádio Comercial é Absolute Beginners. E esta noite, para quem tem bom gosto, também gosta do Bowie e para quem também vai jogar. Pois o Benfica já jogou hoje e agora é o Pedro de Setúbal e um grupo de amigos que vai jogar, mas é póquer, entenda-se, pois. E parece que a Comercial tem estado então sempre nestas noites longas do póquer em Setúbal. Diz o Pedro num e-mail fabuloso e muito animado que a música da jogatina mal afamada é da Comercial. Então Pedro e grupo, toca a jogar. Eu sou a Marta Santos e agora na Comercial quem vai estar consigo e provavelmente com essa jogatina também é o António Sérgio. Vem aí as horas. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tarek, está nas nossas mãos. O paga 125 euros até amanhã. Ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João. És tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125 euros, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125 euros mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495 euros e valor futuro mínimo garantido de 9.179 euros. TEAG 8,365%. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Para quem sente que cada segundo é para partilhar, a Vodafone criou o Vitanov e um SMS. Com oferta de 1.500 SMS por semana para a rede Vodafone. Liga 1276 para aderir. Viva o momento. Now. Vodafone. A minha mãe comprou uma casa nova. Nova. Tem alguns 80 anos. A casa, que a minha mãe nem 60 tem. Bom, traça antiga, toda recuperada, bem gira. A casa, atenção. Quer dizer, a minha mãe também. É gira e é esperta. Escolhi um crédito de habitação em que paga menos por mês porque não tem que pagar seguro de vida. Porque, como ela costuma dizer, não tem pais ricos nem ganhou a lotaria. Crédito Habitação 10. Quem sabe, sabe. E a mãe do Gonçalo é que sabe. Ora, aqui está. E já no estúdio da Comercial em Lisboa, António Sérgio. Alô, Marta. Sabes o que é que foi isto? Eu ia dizer um benfiquista. Pronto. Não, mas já não está cá quem falou. A partir de hoje vamos ficar. primeiro, em relação à tua. Aliás, duas deixas que eu estive atento antes da emissão do estúdio da Rua Lutana de Valadim. Valentim. Valentim, aliás. To the World. Vou ter que gravar para aquela To the World. Vai ser From Lou Talent, Valentin, to the Ai, World. Eu ia adorar a ver se ia adorar. É já quinta-feira, quando nos encontrarmos aqui com o técnico Nuno Santos. Em relação às dicas ou às deixas, surpreendeu-me muito e soube muito bem ouvir a parte final. Foi um bom pedaço ainda do tema do David Bowie. Acho que fica excelente esta hora e faz bem à lista da Comercial. Depois já não sei. Ah, falavas de uma jogatina de póquer, mas eu isso. É verdade. Não sou muito dado a jogos, nem a jogatinas, não. E muito menos a jogatanas, e hoje foi tudo menos uma jogatana. De qualquer modo, a partir de hoje eu vou ter juízo e fazer exatamente como os dirigentes do Futebol Clube do Porto. Portanto, vou imitar quem sabe. E, portanto, em termos de futebol, nunca mais me vou pronunciar. Não é um blackout, é um blockout. Então, pronto. Então, eu prometo que vou fazer um esforço. Nunca mais. E não falar mais nisto. Nunca mais. Pronto, mas também não há problema lá, nenhum em relação ao jogo. O Benfica está de parabéns, António Sérgio, não concordas? 0-0 com o Benfica, eu parece-me um resultado. Quer dizer, eu tinha prometido não me pronunciar mais, mas depois de certas asneiras que o Benfica cometeu, acho que o Benfica está de parabéns, francamente. Então, se me lembrar de um rapaz chamado Moreto a passar a bola para o avançado do outro lado, isso então é para esquecer mesmo. Mas pronto, acontece aos melhores e depois também redimiu-se. Fez defesa mirabolante. O problema é exatamente que, para mim, um grande guarda-redes é de outros tempos e são figuras com. Pronto, são capazes do seu peru ou frango, acontece a qualquer um, mas têm normalmente uma. Em 90 e poucos minutos de jogo, ou se for os 120 com um prolongamento numa questão a eliminar, quando for a eliminar, são jogadores de. Como é que se diz? De equilíbrios. são jogadores de equilíbrio. Eu creio muito pouco num jogador capaz de tirar a bolinha lá do fundo, mesmo da pontinha dos dedos, e que depois, debaixo das pernas, deixa passar um peru. O caso do Oliver Kahn, por exemplo, da seleção alemã, e é o número 1 da seleção alemã. Para não falar uma série de outros, Van der Sar, que está hoje no Manchester United e que também já deu casas de meia-noite, o europeu, por exemplo, de 2004, e frente à nossa seleção, deu uma casa fenomenal. Pronto, os génios guarda-redes são capazes do melhor e do pior. Exatamente. E quem torce espera sempre o melhor, mas nunca o pior. Mas pronto, de parabéns, eu acho que fizeste uma análise correta, porque ganhou um pontinho, portanto, um ponto significa dinheiro. Significa e mais, é o Barcelona. É o mais. Não é nada o Barcelona, não se pode estar a olhar as coisas dessa maneira. O Liverpool, o Liverpool era o Liverpool e já foi, já faz parte do passado. Exato. O problema é que o Benfica sentiu nas perninhas e no coração esse tal Barcelona. E daí aquela primeira parte ter sido muito cheia de termideiras, o que eu pensei que a equipa pudesse ter se pudesse ter libertado mais simplesmente. Quer dizer, dá uma ideia que os ingleses é mais fácil, com os espanhóis vai sendo um bocadinho mais complicado, e então quando surgir por aí um italiano, adeus. Ou então adio, arrivederci. Tchau, tchau. Arrivederci. Estamos olha, António, não é? Sérgio, exatamente, porque agora a vitória é mesmo da música. Esta está garantida. Eu não me importo, eu não sou de jogatinas, como os nossos amigos nos noticiavam. Eram de Setúbal, não é? Exatamente. Mas não me importo fornecer música grátis a comercial nisso. Trata do assunto em termos de banda sonora, está bem? Ai, que bom. Ok. Boa noite. Amanhã. Tchau. Solta todo o rock! Tananana, é um espetáculo! Tananana, toca-te sempre qualquer coisa! Tananana, toca-te sempre qualquer coisa! Tananana, é um espetáculo, um espetáculo! O Insólito Rock é um espetáculo. Até 2 de Abril carrega o teu Yorn com 20€ e toca-te sempre qualquer coisa. No dia seguinte sabes se ganhaste um bilhete para o Rock in Rio ou um bónus de 5€. Insólitos Yorn. Tudo pode acontecer! Vodafone. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Rádio Comercial. Bora! Rádio Comercial. Desde o início do mês de março, que mais precisamente 6 de março, a Rádio Comercial guarda simpaticamente este longo espaço entre meia-noite, hoje é meia-noite e 7, e às 3 da manhã, para que António Sérgio fique nas horas. Olá, boa noite. That you do. I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms. I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my. São as assim iniciais para a Triple Hour Noite dentro de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Foi recordação naturalmente para The Boatman's Call, Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Warren Zevon, Knocking on Heaven's Door. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. And I feel I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking. para somar às entradas da tripla, o Hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Warren Zevon, Knocking on Heaven's Door. Diego, retract the clause, please. Oh, right. Os divertidos heróis de A Idade do Gelo estão de volta. Só que há um pequeno problema. É que a Idade do Gelo está a chegar ao fim. E alguém tem de salvar a situação antes que tudo derreta. I think you are afraid of the water. A Rádio Comercial apresenta Idade do Gelo 2, Descongelados. Estreia esta quinta com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial, triplo hora noite dentro, António Sérgio por aqui. As sete músicas seguintes são uma oferta Ótimos. Ótimos, segue o que sentes. Getting hotter. There's a rumbling in the sky. I'm drifting through that high muddy water with a full moon shining in my eyes. Every day your memory grows dimmer. It don't haunt me like it before. I'm in the middle of nowhere, trying to get to heaven before they close the door. When I was in Missouri, they would not let me be. I had to leave there in a hurry. I only saw what they let me see. You broke the heart that loved you. Now you can seal up the book and not write anymore. I'm just stuck in the half-life, trying to get to heaven before they close the door. People on the platform waiting for the train, I can feel their hearts a-beating like pendulums swinging on chains. When you think that you've lost everything, you find out you can always lose a little more. I'm in the dinosaur's waiting room, trying to get to heaven before they close the door. Everything alright. But I don't even know what alright means. I was riding in a buggy with Miss Mary Jane. Miss Mary Jane's got a house in Baltimore. I've been to Sugar Town, I shook the sugar down. Now I'm trying to get to heaven before they close the door. I'm gonna sleep down in the parlor and relive my dreams. I close my eyes and I wonder if everything's as hollow as it seems. Some trains don't pull, no gamblers, no midnight ramblers like they did before. I'm just going down the road feeling bad, trying to get to heaven before they close the door. São as primeiras músicas em oferta da Ótimos nesta hora inicial da tripla Rádio Comercial António Sérgio até às 3. A colaboração curiosa de Robin Hitchcock, Gillian Welch e David Rawlings para Trying to Get to Heaven Before They Close the Door. Alô? Ouça com muita atenção. O gatinho da Dona Alzira, o Tareque, está nas nossas mãos. Ou paga 125€ até amanhã, ou o gatinho lerpa, ouviu? Oh, João, és tu, não és meu Mariola. Para que é que tu queres 125€, meu maroto? Começa a juntar uns trocos. O novo Ford Fiesta só custa 125€ ao mês. Chave na mão e vem super equipado de série até com o iPod Nano. Veja o teu concessionário Ford. Ford Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido 9.179€. TAEG 8,365%. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Tananana, solta todo o rock! Tananana, é um espetáculo! Tananana, toca-te sempre qualquer coisa! Tananana, toca-te sempre qualquer coisa! É um espetáculo, espetáculo! O Insólito Rock é um espetáculo. Até 2 de Abril carrega o teu Yorn com 20€ e toca-te sempre qualquer coisa. No dia seguinte sabes se ganhaste um bilhete para o Rock em Rio ou um bónus 5€. Insólito Yorn. Tudo pode acontecer! Vodafone. Like how do tempo em que os Oasis eram donos do espaço aéreo, ou melhor, entenda-se, o espaço hertziano, a rádio e a popularidade através de tal meio. Banda que poderá ter ficado meio caminho, mas que recordamos aqui com gosto nas iniciais e ainda por cima é oferta ótimos. Embrace. O álbum chamava-se The Good Will Out, bate certo com Cego Que Sentes. E o tema All You Good, Good People, Embrace. Dentro, tripla hora, quarta-feira. António Sérgio convosco até às 13. Há rubricas a surgirem, mas só já na segunda hora, Downtown aparece cerca da 1h45. Os Embrace e Better Way é o novo Ben Harper. O álbum chama-se Both Sides of the Gun. O single, sim, é este Better Way. I'm a living sunset, lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is strong. 'Cause I believe in a better way. Fools will be fools and wise will be wise, but I will look this world straight in the eyes. 'Cause I believe. Rádio Comercial. Toca animais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz. Rádio Comercial. Toca animais. Rádio Comercial toca a animar, é isso mesmo que é preciso cada vez mais connosco, até às três, nas horas de noite dentro do Rádio Comercial, e ainda temos em oferta da Ótimos. Yeah, yeah, yes. Gold Line's gonna tell me where the light is. Por enquanto, IAIAS, o tema Gold Line. Rádio Comercial toca animar no Grande Porto 97.7. As últimas sete músicas foram uma oferta Ótimos. Segue o que sentes. O original é de Leonard Cohen. Chama-se Dance Me to the End of Love. A entrega por aqui na Rádio Comercial fica para Talia Zadek. The burning light. And dance me to the end of love. das músicas em oferta, o Ótimos, era bastante longa. Talia Zadek, Dance Me to the End of Love, originalmente de Leonard Cohen. É a Rádio Comercial convosco, a Triple Hora de António Sérgio, nas horas por aqui, Noite Fora, edição de quarta-feira. Já reparou no quanto usa os seus sapatos? Apostamos que os calça quando sai de casa e que quando vai para o trabalho os usa. Apostamos que quando vem do trabalho ainda os tem calçados e que quando vai ao cinema, teatro, centro comercial ou simplesmente para passear, eles andam sempre consigo. Não estará na altura de lhes dar descanso. Depois do fim de semana usados como novos da Opel, mais ninguém vai andar a pé. Conheça a exposição de viaturas usadas com garantia nos dias 1 e 2 de abril nos distribuidores Opel e aproveite as condições especiais. Faça uma visita e receba um brinde personalizado. Campanha válida nos distribuidores Opel aderentes. Brinde limitado ao estoque existente. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Rádio Comercial. Demonstrate and replicate to set the tone. Toma um banho de luar aos sábados na Rádio Comercial. É tempo para a Fala da Tribo. Demonstrate and replicate to set the tone. Sit back and wait. A peça está praticamente a abandonar a Toyota Box, é praticamente do historial do tempo em cena que viram, ou de que viram falar, Martinho Silva, Paula Teixeira e, por não, também o Zé Pedro do Chute de Pontapés, numa sexta-feira 31, falamos da sexta-feira Capicua, ou a contrária, a 13, é na Fala da Tribo, de sexta-feira próxima, ou de sábado próximo, aqui na Rádio Comercial. Got. Taste every potion, 'cause if you like yourself a lot, go let it out, go let it in, and go let it out. Pickle the bass. Life is precocious in the most peculiar way. Sister psychosis, don't got a lot to say. She gon' let it out. calhar poucos se lembram já do álbum onde este Go Let It Out estava. Era um álbum dos Oasis chamado Standing on the Shoulder of Giants. E aqui ficou como recordação na noite dentro de quarta-feira, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial, na altura em que vamos ficar muito pertinho da uma, mais ou menos 6 minutos. Nada de grave. Os seus desabafos. A studio can modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. A equipa de comando do cumprimento das Forças Armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. É o novo de Beth Orton, Comfort of Strangers. It's true.

segunda das 3 horas de companhia de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, a edição de quarta-feira, dois registros para 29, um dos dois álbuns de 2005 de Ryan Adams, 29, bem rasgadinho na parte final, o tal outro registro com este Strawberry Wine. Last night the street collapsed on itself. In fact, it broke right into that feeling. The strawberry vines into a pool of strawberry wine. Strawberry wine and clouds burning in the desert, surrounded in flowers, but the stems break the armor in the morning comes, till it's all just the same things again. Oh God, don't spend too much time on the other side. Let the daylight in before you get old and you can break out of it, my friend. It's getting winter, and if you want any flowers, you gotta get your seeds in to the ground. And I worry about you. Why? Because you want me to. Still have any famous last words? If you're somebody nobody knows, I don't know. Somebody go and ask Claire. She's been dead 20 years. Just look at her hair. Strawberry blonde. Gets her hair done and she gossips with the younger waitress girls at the bar. The old Irish rose, drinking strawberry wine till it comes out her nose. She spent too much time on the other side. She forgot to let the daylight in. So before you get old, you better break out, my old friend. 'Cause it's getting winter, and if you want any flowers, you better get your to the ground. And I worry about you. Why? Because you want me to. This fella downtown, he jumped off a bridge. He was angry about a letter he received from his friend. He fell into the arms of the most beautiful girl that had ever, ever lived in the history of the world. And with nothing left to lose, he got screwed. He sold his apartment before they made him move. Then he jumped straight into the sun. San Francisco Bay. Now he lives on Molly's farm, picking berries all day. Don't spend too much time on the other side. Let the daylight. Marty was a kid when he learned to steal balls. His dad was a DJ on the radio. He fell into a life of riverboat and crime. He's the man you see in prison if you want strawberry wine. Strawberry wine and smokes. He sent a letter to his friend explaining one night on coke. He and Claire jumped right in to them strawberry vines. Lord knows you get lost on that strawberry line. Don't spend too much time on the other side. Let the daylight in. Now I'm getting old and I gotta break out with my just sitting here laughing, little old me in my strawberry wine, strawberry Tananana, toca-te sempre qualquer coisa. Tananana, toca-te sempre qualquer coisa. Tananana, é um espetáculo, um espetáculo. O Insólito Rock é um espetáculo. Até 2 de Abril carrega o teu Yorn com 20€ e toca-te sempre qualquer coisa. No dia seguinte sabes se ganhaste um bilhete para o Rock em Rio ou um bónus 5€. Insólito Yorn. Tudo pode acontecer. Vodafone. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Sons da Rádio Comercial Noite Dentro, é a tripla de quarta-feira no que nos diz respeito a António Sérgio. Nas horas há uma rubrica a regressar, aliás, fixa a regressar daqui a pouco, 1h40, 1h45, mais ou menos meia hora, é o Downtown com os portugueses, Dead Combo. A partir daqui, as músicas, e são sete, são uma oferta ótimos. Segue o que sentes. Portishead. Soltas a encherem mais uma das horas desta atividade de noite dentro da Rádio Comercial com o António Sérgio. Foi a recuperação do Sporting Head e o tema Humming. Os títulos a rodarem por aqui são oferta ótimos. Segue o que sentes. Mercury Rev. Mercury Rev entre as seleções em oferta da Ótimos para esta segunda das 3 horas da comercial com António Sérgio. Secret for a Song. Ian McCulloch. Do álbum Sliding. Faz recordar sempre o Zeco and the Bunnymen, Ian McCulloch, neste caso o solo, o álbum Sliding foi a recuperação para as horas da Rádio Comercial, as noturnas, bem entendido, deste Seasons. The Magnetic Fields, Born on a Train. Turns into walking dead like me.

foram uma oferta ótimos, ótimos Sego Centros. Nelas se incluem este Off the Record dos My Morning Jacket, o álbum recentemente distribuído no nosso país e que tem o genérico Zed, ou Z, se preferir. Quanto a My Morning Jacket, já fora das ofertas ótimos, que isto tem que se contar, ainda o nosso velho vício noutras antenas e há algum tempo atrás, Anytime, um tema brilhante, My Morning Jacket. É a Rádio Comercial convosco, Noite Dentro, edição de quarta-feira. Explorou a toca do lobo, jantou com a bruxa má, montou o cavalo alado ou passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. A semana, Cristina Ferrão volta com a Fala da Tribo na edição do próximo sábado, sexta para sábado, por aqui nas horas da Rádio Comercial. E a dedicatória é na altura em que praticamente a peça sai de cena da Toyota Box. Martinho Silva, Paula Teixeira, Zé Pedro dos Chutes e Botapés, neste caso, representando uma das temáticas da atrevida peça. É o Sexta-feira 13, numa Sexta-feira 31. Paulo Gonzo gosta de apregoar que deu quase tudo, mas desta vez vai dar tudo por tudo num concerto único, ao qual só 20 pessoas vão poder assistir. Paulo Gonzo, no concerto mais pequeno do mundo. Quase tudo foi demais. 8 de Abril, Hotel Pestana Palace, Lisboa. No próximo dia 3 de Abril, ganhe entradas duplas a todas as horas. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca a animar. Toca a animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Tem tudo a ver comigo. Alegre. Rádio Comercial toca animar. Toca animar. Rádio Comercial toca animar em Grândola, Santiago do Cacém e Sines 96.8. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Let's go downtown. E com um ligeiro atraso em relação ao que previramos, aqui está mais uma viagem downtown. A dedicatória desta semana é para o álbum segundo, e daqui se saúde a realização dos Dead Combo Volume 2, subtítulo ou título principal, se quiserem, Quando a Alma Não É Pequena. Dead Combo. Here we go. We'll be right back. Nem sempre é assim tão calminho o universo musical do volume 2, Quando a Alma Não É Pequena, dos Dead Combo. Tem havido fases diferentes. Esta é apenas a segunda rodada de 4 viagens Downtown Dead Combo. Thank you. É um espetáculo! Taranana, toca-te sempre qualquer coisa! Taranana, toca-te sempre qualquer coisa! Taranana, é um espetáculo, um espetáculo! O Insólito Rock é um espetáculo. Até 2 de Abril carrega o teu Yorn com 20€ e toca-te sempre qualquer coisa. No dia seguinte sabes se ganhaste um bilhete para o Rock in Rio ou um bónus 5€. Insólito Yorn. Tudo pode acontecer! Vodafone. Você já mora em Portugal há muito tempo? Нет, я в Португалии полгода. E ты? Só. Eu já estou aqui há 3 anos. E как ты смогла купить свой дом? Ah, conseguir essa casa foi muito fácil. Foi só ir ao BES. E ты тоже клиент BES? Lógico que eu sou cliente do BES. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, a Svetlana e a Thaís têm o BES em comum. Porque foi no BES que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E a Svetlana e a Thaís é que sabem. 2 horas sintoniza a Rádio Comercial convosco desde a meia-noite e até às 13, e de terça a sábado, António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. António Sérgio nas horas. Boa noite. Debaixo da língua a inaugurar cada uma das terceiras horas de terça a sexta, bem entendido? Ao sábado há outras funções, caso da falda da tribo, ou quando não houver falda da tribo, até a própria lista negra. Quanto a debaixo da língua, o selecionado desta semana é Henry Rollins, álbum Talk is Cheap. Two paraplegics, one guy with advanced Tourette syndrome, and a bunch of psycho bitter old pensioners. Now throw all those people in. Close all the doors, turn the cameras on, and then we'll have something. Ooh, the smell, the bitterness, the arguments. That would be some shit. But instead, all you're going to get is some softcore porn. You're going to get a little youth titty. You're going to get some bathroom shots. Oh, she's sitting on the pot. I wonder what she's doing. You sick fucks. Okay? How about if we all just boycott that show? No one watch, and just advertise to the Australian television, whoever, the commission or whatever, that we all have better things to do with our time. Just don't watch it. Don't show up. Don't eat at a McDonald's. Don't show up for shitty food. Don't watch Ally McBeal. Do better things with your time. Show these people that you're not a bunch of dumb fucks. You know, that's me. I would just boycott all the time. No cigarettes, no tobacco, no alcohol, none of this poison, no mediocre culture, all this shit. And it just disgusts me. Another thing you must hate Americans for, one of the myriad things you must hate Americans for. I am so embarrassed sometimes to be an American and be in a beautiful country like yours, because I know I have so much to answer for, okay? And you guys are so low down on the fucking food chain of infractions to the world. You're a really groovy place. You have little fascists like Pauline Hanson, but you know, we have little fascists all over the world. But America, okay, we're polluting your country. We have this show, Survivor. Number one country, number one song, number one television show in America, knocking ER off the top of the mountain. A bunch of hot looking girls and boys in the middle of Australia dealing with a bunch of snakes and each other's vile money lust. Okay, they should have changed the show to Surviving Henry and let me just be the interloper. and run like Vietnam PSYOP mind fuck games on all of them. I'd put them through an Apocalypse Now ringer. I'd be like Colonel Kurtz on steroids. Every morning there'd be a new head from a stick. I'd threaten every male survivor with rape. I'd walk in, and they wouldn't even know where I'm coming from. I'd be out in the bush at night. I'd come in during the day. Hey, fucker. You're not in the cash. Shut up, fucker. I'm going to rape you. What do you think of that? I'm going to rape you. I don't want the women. I want you, fuckhead. You're the Lord of the Flies. I'm the fucking daddy around here now. Survive me, motherfucker. There'd be some real television worth watching. But I never get my way. I come up with all kinds of ideas. Ooh, ooh, I have an idea. Shut up, Henry. Shut up, Henry. I had all kinds of good ideas. Like in America, we had the $40 million witch trial to bust a president for getting a blowjob underneath a desk in the Oval Office, something bosses do to their weaker under employees every single day in every company, Warner Brothers, IBM, everywhere it happens. But we had a president who did it, and it cost like $40 million plus just to go, you're a bad boy. You know, they should have just sicked Hillary on him. Get Hillary naked and just go, come here, Bill, for a day and a half. Come on, let's go. And that would have been punishment enough. Apply yourself to this. No, no. Okay. I had an idea. I wanted to bring in the guy from Singapore who beat that kid's little butt with a switch a couple of years ago for graffitiing the car. Bring him in, tie up Bill's naked ass on the front lawn of the White House and watch all the Republicans around in a big circle jerk as that guy caned the shit out of Bill Clinton's little ass. And put it on pay-per-view, make a video of it, give the video proceeds to charity. Bill be in the hospital for a week and a half with a sore ass, be, you know, in recovery for a while. He'd get back to doing the president thing. The whole thing would have cost us about $0.75 million. And we could have used the rest of the money for something like education, curing AIDS, doing something really groovy instead of being all vindictive and full of shit. I'm getting past the bile now. I'm kind of evening out. But, you know, this makes me angry, and I get mad at my own country, and I get mad at all kinds of stuff. The same kind of stuff you all get mad at. I mean, you don't look at an idiot like Pauline Hanson and go, oh, well, she's great. You're pissed off, too. People shouldn't be like that. And I saw today on the news there's a guy who got an incorrect diagnosis from a doctor. He went in with a back problem. The guy went, oh, you got cancer. You got 2 years to live. The guy's like, ah! He sold his house. He gave away his possessions. He's living in some government-subsidized tenement home waiting for death. And he goes back and he gets another diagnosis. They go, who the fuck told you you have cancer? You're fine. You have a bad back. They gave him like $110,000, $124,000 compensation. Okay, now we've just given hundreds of thousands of dollars to POWs who were locked up in Japan during the war. Cool. Your prime minister won't even say sorry to the Aborigines. How fucking lopsided and lame is that? Money, money, money, money, money. Sorry. Nope. No, no, no, no, no, no, no. Fuck. That kind of stuff makes me think so fucking mad. And there's this piece of shit Navy captain in his submarine tooling around under the water, showing off his big fucking submarine cock, his underwater cock to VIP guests. He makes an abrupt boom, surface. He wipes out nine Japanese people. You know what the U.S. Navy did to him today? They gave him a slap on the hand. He doesn't have to retire until October. He will do no jail time. You know what that is? Anywhere else in the world is called vehicular manslaughter. And if you were in your car and you knocked out a car full of little kids and killed them, you'd be doing time. You'd be doing a lot of time, and you should be doing a lot of time. And just because he wasn't drunk, just because he's in the Navy, he gets off. And this just makes me scathingly angry. Like a couple of years ago, those hot, rotting Top Gun fuckheads are buzzing, you know, ski lifts in Switzerland, and they wipe out a whole bunch of people. Nothing happened. They kill people, and nothing happens. Motherfuckers get away with shit all the time, and nothing happens. And I get madder and madder and madder. And that's what happens when you get old. Okay? And that's what I am. I'm old. I'm 40. Okay? And so now it's time for me to get very gray in the hair. You see, I don't dye my hair. I'm just letting it go really gray. And now it's time for me to be an angry old man. And you all have to let me slide. You have to let me get away with it because I'm old and infirm. I'm like Ronald Reagan now, getting more of my applesauce on my bib than in my mouth. So I get to say any fucking thing I want. And you have to go like, okay. Quem já explorou a Toca do Lobo, jantou com a Bruxa Má, montou o cavalo alado ou passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Aos sábados na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. No final desta semana, a Fala da Tribo, noite de sexta para sábado, a propósito de Sexta-feira 13, a peça que recriava, ou recriou, ou ainda recria, está nas últimas noites da representação, alguma vida inspirada no Chutes e Botapés e na criação e manutenção desse mítico grupo português. Por aqui estarão Martinho Silva, Paula Teixeira do elenco da peça e também Zé Pedro do Chutes e Botapés. A propósito de Fala da Tribo, relembrando outros tempos, Bossa e Si tem a sua consagração neste fim de semana em grandes salas do Porto e Lisboa. Ana Cristina Ferrão tem todo o prazer de deixar aqui os 5 minutos gravado em plena cabine da Rádio Comercial. É um exclusivo nosso, mas que é de todos vocês. Yeah. Eu só preciso de 5 minutos. Aí, ó. 5 minutos. Só preciso 5 minutos. 5 minutos. Yeah. Só preciso 5 minutos. Dá-lhe. Hey, yeah. Em 5 minutos. Daqui a 5 minutos, onde é que tu vais estar? 5 minutos chegam para o mundo acabar. 5 minutos parado no vermelho, não há paciência. 5 yeah. minutos vais dos insultos à violência. 5 minutos mal parado e és logo multado. Faz diferença ficar 5 minutos deitado. 5 minutos a discutir e já disseste tudo. Provas no exame por ter 5 minutos de tudo. 5 minutos chegam para perder o avião. 5 minutos de atraso causam má impressão. Em 5 minutos quantas bombas podem explodir? Quantas crianças com frio? Não tens o que vestir. 5 minutos à chuva podem acabar em gripe. Em 5 minutos fez o meu videoclip. Em 5 minutos vais de garanhão a desilusão. 5 minutos chegam para saber se gostas ou não. Para sentir, yeah. Não é preciso muita pena. Ei, ó, 5 minutos, fala. Ei, ó, 5 minutos. Quanto é? Ei, ó, pra sentir. Tic-tac. Não é preciso muito bem. 5 minutos. Aí é? Ei, ó. Dá-me 5 minutos. 5 minutos num foguete e atravessas continentes. 5 minutos a correr, ficas com as pernas dormentes. 5 minutos aflito e podes fazê-lo nas cuecas. 5 minutos de peões deixam-te os pneus carecas. 300 segundos a ferver e entorna-se o caldo. 5 minutos para outra rede e acaba-se o saldo. Em 5 minutos, quantos bebés nascem no mundo? 5 minutos entrar água e o barco vai ao fundo. 5 minutos chegam para mudar de opinião. 5 minutos sem ela já aperta o coração. Há 5 minutos atrás, quanto tempo faltava? Se não tivesse 5 minutos, este beat já não tocava. 5 minutos no dentista, quanto é que ele te cobra? 5 minutos ouves esta música e não cobra. 5 minutos às vezes custam tanto a passar. 5 minutos chegam para muita coisa mudar. 5 minutos já. Não é preciso muito apenas 5 minutos. Eu só preciso 5 minutos. Hey, yo. Para sentir. Não é preciso muito apenas 5 minutos. Fala. Hey, yo. Dá-me 5 minutos. Para sentir. Tic tac. Não é preciso muito apenas 5 minutos. Eu só preciso 5 minutos. Hey, yo. Hey, yo. Para sentir. Não é preciso muito bem. 5 minutos. Hey, yo. Hey, yo. Dá-me 5 minutos. Dá-me 5 minutos. Quanto é que precisa desse? 5 minutos. Não é preciso muito bem. Só preciso 5 minutos. Hey, yo. 300 segundos. Nunca senti. Não é preciso muito bem. É o Célebre 5 Minutos, mas com uma diferença do disco de Bossa e Si, foi gravado aqui nos estúdios da Rádio Comercial, na altura em que a Best ocupava este estúdio. Um gajo faz o que acontece. E foi registado exatamente numa Fala da Tribo, que regressa outra vez às antenas da Comercial e ao espaço de António Sérgio neste 03, na próxima edição de sábado, com uma dedicatória

I've heard. The best music I've heard. Ainda faltam alguns minutos para chegarmos à colher de blues desta noite. É interessante o mini destaque que gostosamente transmitimos ou passamos ao Stephen Malkmus and the Jigs, o álbum Pig Lip. Começaram por ouvir Animal Midnight, quem conhece não deixou de reconhecer. Também Water and the Seeds. E depois Vanessa from Queens. Stephen Malkmus and the Jigs. Like perfume from Vikings. tights around my head, in a samurai pose on the bed. Vanessa from Queens, and the water dripping from the faucet, it's like Mardi Gras on the 12th of June. Why don't you let me, let me, let me love you, Vanessa from Queens. I got the right to fly. I'm gonna show you the time of your life. I got the rights to fly. So give it up right then now. Give it up right then now. What about your toes? Such a lovely, lovely, lovely way to go. Vanessa from Gresham, that's right. Do your duty, wake that body. Keep the elements off you with a smile. And never have to work another day. Vanessa from Queens, I got the right to fly. I'm gonna show you the time. I got the right to fly. So give it up right then now. Give it up right then now. Stephen Maltmans and the Jigs, três temas, Animal, Midnight, Water and the City e finalmente Vanessa from Queens. É a ponto final da tripla hora de António Sérgio no Dentro, edição de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial. Comercial. Rádio Comercial toca animar em Lagos, Portimão e Silvas 88.1. Daqui a pouco há a Colher de Blues. É uma última semana, exatamente por ser a última semana de março dedicada aos blues. Em abril, a Colher vai encher-se de country music e depois os blues, não te esperem, voltam em maio. Por aqui, antes da Colher de Blues, ficam os Secret Machines. Era uma das insistências de há algum tempo atrás entre os nomes novos. O tema Alone, Jealous and Stoned. Thank you.

Jealous and Stoned. Foi tempo para os Secret Machines, cerca de 6 minutos ou mais de 6 minutos de tema, nos minutos que nos fazem aproximar, entretanto, aqui nas 3 horas de noite dentro, António Sérgio, na Rádio Comercial, dizíamos, da Colher de Blues. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Ela é loira e bonita. Ela já teve várias profissões. Ela é super divertida. E ela quer ir morar para a sua casa. Esteja atento ao programa da manhã a partir da segunda-feira. Rádio Comercial. E é tempo da Colher de Blues. A escolha para esta semana é a escolha de Kid Richards, dos Rolling Stones. O álbum é só de blues, engloba blues, soul e rhythm and blues clássicos. Chama-se The Devil's Music, apropriadamente. Começamos com Muddy Waters, a seguir já Jimmy Rogers. Well, I wish I was a catfish, swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. House. And I sat down, hey, on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. He's gonna be a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Showing up, he's a rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a. just to worry you off my mind. Just to worry you off my mind. Now you keeps me worrying, bothered all the time. Now I ain't never loved but four women in my life. There's my mother, my sister, my sweetheart, and my wife. Now, and if you don't want me, baby, please don't dog me around. Now, and if you don't want me, baby, don't dog me round. Now just like you found me, you can put me down. Now she says goodbye, baby, if you call that gone. She says goodbye, baby, if you call that gone. You can leave me now, but I declare you won't stay long. Up in the morning when that big bell rings, you go to march to the table, but be the same damn thing, knife and fork are on the table, there's nothing in my pain. Never said a thing about it, have a trouble with the main, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Well, I went to the nation and the territory. Well, I bought a bottle of girl I love, lived in Mexico. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Go to Houston, boy, you better walk right, and you better not fall, and you better not fight. Bass and Rock will rescue you, Haiti and Boone will take you down. You're gonna bet your bottom dollar, and a change of rebound. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine the ever-loving light on me. Well, jumping little Judy, she was a mighty fine girl. Well, Judy brought jumping to this whole round world. Well, she brought it in the morning, just a one more day. She brought me the news that my wife was dead. That started me to grieving, been hollering and crying. Beginning worried about a bit long time. Let the midnight special shine a light on me. melhor de blues nesta semana a cargo de Keith Richards, The Devil's Music. Entre as suas escolhas ficou também Lead Belly, The Midnight Special, e Clarence, Gate Mouth Brown. Volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito. Há mil e uma maneiras de beber um café. Pingado, à italiana, carioca, garoto, curto. Mas só há uma maneira de fazer a sua pausa para café. Coffee Break. Coffee Break. Com João Vaz. De segunda a sexta, às 5h20 da tarde. Escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. Vá a radiocomercial.clix.pt. Toca-me, Rádio Comercial. da Triple Hora de António Sérgio, Noite Dentro, na Rádio Comercial. Yellow Card, Lights and Sounds. Voltamos amanhã. Take care. Difícil para você vir morar em Portugal? Aí vai me dar para tu sua vanha Portugal e bular mova. Nossa, ninguém entendia você, né? Dector Rosumil. Você tá falando sério? Quem? Bes das de maneira Rosumil. Ah, você também é cliente do Bes. A China é cliente do Bes. Embora venham de países diferentes, falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes, o Adilson e o Yuri têm o Bes em comum. Porque foi no Bes que encontraram um banco que trata todos como iguais. Quem sabe, sabe. E o Adilson e o Yuri é que sabem. Sintoniza a Rádio Comercial, tem companhia garantida para toda a madrugada. O relógio marcou 3 horas. António